7-8, meu sono, o Alô 1-8, táxi via Alfa, reporte antes do táxi direto. Número 5, chame o centro Recife, frequência no 2 de meio decimal 5, alterno no 2 5, decimal 4 5. Agora com Recife, 1-2-6-8-5, 2-5-4-5, 3-3-0-5. Boa noite. Boa noite, é o Azul 2774 para seguro, volume 0, Delta. Bem, aguarde a conta e ajuste 1020. A gente está uma rodando na 1020. Azul 2774. Não, 3178, ingresso aqui, Juliette, portão 10. Não, não, não, não, não. Decolado ao 27, Controle Salvador, 20, 18, boa viagem. 20, boa noite, 5-1. Azul 2774, copia. 5001, passa 1000 pés, se possível, vou a Leda. Azul 5001, contato radar, estou na cara de nível 340, estou atrasado, direto Leda. 340, Leda, obrigado, se pega não. Fusão Pulse 2774. Tá pronto, na cópia? Sim. Utilizado Salvador Porto Seguro, 160, IS-33. Raira, após DCT. Decola pistão 0, curva direita. Coral 1 Bravo. Controle Salvador 120-18. Transponder 0240. 2774. Porto Seguro, Engano 160, saída fora 1, Bravo, Decondor 90, curva direita, 833, saída, depois direto seguro. 208, controle 0240, transponder, o azul 2774, está no passe 3. Azul 4959 para a cópia. 4959, está pronto? Pronto, Pato. Exato, Salvador Ilhéus 140, IS-33, Coral conforme rota. Decola pista 90, curva direita, saída Coral 1 Bravo. Controle 120-18, transponder 0241, seu azul 14. Estrelizado, Léo 040, IS-33, Coral, decolando da 90 para a direita na Coral 1 Bravo, controle 1208, acelerando 0241, informa pronto para o táxi com 67 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, a operativa ficou salvada. Azul 4959, táxi autorizado em frente, pátio 3, pátio principal, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Via pátio 3, 1, Índia chamando no ponto de espera. China 6224, no solo aos 30, táxi agora via Alfa, reporte antes da táxi Juliette para ingresso no grande pátio. Alfa, Juliette, 24. Chaleia 292, deita para nível de voo 050, Chinagama 020, C2, Avenida 73, 509, número 2, aproximação. Cuna 723, necessita de apoio na sala? Segunda de vocês, se eu puder informar a poltrona da passageira, nome, idade. Segunda de vocês, a passageira já foi indicada à prova, passageira, pelo médico aberto? Confirme, Juliette, portão 04, conduzir para a HDS pronto, Azul 499, Azul 4959, autorizado, alinhado e decolado, piscina 0, vento no 20 graus, 129. A linha de decolada 10, Azul 4959. Frequência 1235 decimal 1, Altair 1238. 251238, meu, boa noite. 350 via rota do plano de voo, decola pistão 0, curva em pino, saída curva, pela Celular Caju, controle de salvador número 0 da 8, responde 5571. Azul 4959, copia o ator, hein? Foi 08-4959. Sono 354, busca via, chegada da Light 1, na parada no vídeo 0090, que é na Gala 030. Sono 4, motor chegada número 3, na aproximação. Foi Salvador, o Azul 4959. Azul 4959, contato radar, siga para a linha de 140, autorizado direto coral. 140, direto coral, 4959. Para o táxi 9973 da Serol, tem 3 a bordo, 420, Galeão. Geral 9973, táxi autorizado via parte de Coventry, Índia e Alfa até o ponto de espera. Um ponto de espera, champanhe para o Revolagem. Autorizado, táxi, táxi São Índia, Alfa, Fonda Lá, está reportação para 9973, um ponto de espera. Direita do 73 ou vai a 104? contato estabilizado no localizador. Botão 72, seguinte, boa noite, agora a cópia confirmando. É, se você tem imagem, eu sei que o nosso equipe vai ser da prefeitura, né? Ok, que é uma saída em nada, é isso? Não, você não precisa falar se você tem nada, se tiver uma, é ótimo, né? O que é que é a prevista é São 1? São 1, obrigado. São 9 e 7, 2. 7, acionamento, azul 27744. Obrigado, chama o 7, Geral 9973, autorizado, alinhado, decolado, 10, vento 120 graus, 12 nós, ajuste 1020. Chamando a 212, reduz o 272, 00 nós. Número 2, operação de aproveitamento, curva esquerda, para Prisma 0, início radial 280, 0, 0, 0, 0. Como é que você está fazendo? Quantas milhas nessa prova? A gente está falando pelo bom acabamento. Azul 4959, pequenos vírus à direita da rota. Entendi, 4959 e o repasse da cor de coral. Entendi, 4959. Certo. 1-7-2-3, operação da final LS, curva esquerda para o momento 0, limite a nuca do valor. Chamando a 212, perguntei se está localizador, curva direita para 0440. 4959, mas quantas milhas nessa proa? Aí 5 milhas nessa proa, pode ter condições de voar coral. Aí 4959, são notas de tráfego, 11 horas, 2, 3 milhas, por nordeste, cuja nível de voo, número 0, e aqui para 0 mais 0. A gente vai circular, tudo mantendo o de voo 100. Aqui 4959, tudo restrito, nível de voo 100. 100 restrito, 4959. 354, dentro do nível de voo 110, nível 110. 110, 1334. Chanela 212, outra chanela 216, utilizado em sinal de que tinha colar sexo, está estabilizado. Bruno 723, para o localizador, com esquerda, para o ano 60, reporte estabilizado. 160, reporte estabilizado, 73. Azul 4959, atingiu 100. Atingiu 4959, veio coral ainda mantendo o nível de 100. Coral mantendo 100, 4959. Direita para 4010, que não vai no 010. 4010. Aí 4959, da 3 de segura para o nível de 1040. 1040, 4959. Estou aguardando a confirmação do controle da saída. Decolado aos 4-5, controle agora, chama o número 0, décima 8, ou 10. 608, posso ler isso. Desculpa, não faz questão. Não faz questão, chama o corre, 198, decima 9, 5. 95, leto. Salvador, bom, a noite, o 2774 da Azul, perfil Coral 2, Coral 1 no Bravo, olha. Azul, 2774, contato radar, sube para o nível de 160, veio Coral no Bravo. Veio 160, Coral 1 no Bravo, Azul, 2774, seria possível coordenar 1-80 como final? Sube para o nível de 2774, sube para o nível de 160. 1-80, Azul, 2774. 1-3-5-4, situação de acidentamento, motor presente pro, início ao localizador. A filha da prova, metade do seu lote, sou 1-3-5-4. Sidual 9-9-3, chame o centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-3-8. Número 354, vista para 3.100, reduza, vista para 1.900 mais. Sentado. Eu sou 1.900. Obrigado, pushback, essa no momento, chama táxi. Prossiga. 354, desça para 3.010, reduza 27 para 1.909. A redução descendo para 3.000, 3.04. Chama 62, estabilizado e aliado. Chama 2.2, chama 3, 1.8, decimal 2, boa noite, continue a aproximação, aguarde o estalido. Mantém a aproximação. 354, por localizador, corredor, programa 0, deixa para 2.100, autorizado final do corredor de metal a partir estabilizada. 060, limitado pelo LOC 2000, portal estabilizado, gol 1.3.4. Ajuda 2.774, direto coral. Direto coral, azul 2.774. No solo 49, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, chegou ao 73. Solo 34, direita, táxi, seu B1132, eu tomo a minha 2.50, em Salvador. Bom, 1134, táxi autorizado à direita, chame pronto, espera pronto para decolagem. Xené 6212, fundo autorizado, pista 90, vento 120 graus, 109. Vento de ponto, 90, 6212. Autorizado, ingresso Juliette, portão 9. Sim, com 723. Ingresso aqui, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, graças. Em frente, observe a aeronave da congregação no pátio principal agora, após o mesmo táxi via Índia Alfa, chamando o ponto de espera pronto para decolar de Rio. 4-0, chame controle e vai frequência ao lugar de cima ano. Autorizado, pista 90, vento motor 0 graus, 109. Eu vim com o 354. Laser aqui no meu painel esquerdo, aqui no painel do marcador, não? Solução 57, táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. 7, Alfa da Juliette, 354. Número 34, decolagem autorizada, pista 0, vento 2 graus, 0. Decolagem da 934. cruzado, alinhar e manter o chão zero. Voo número 34, decolado ao 58, controle 120, décima 8, boa viagem. 08. Voo 354, ingresso taxi Juliette, portão 2. Juliette 02, voo 354. Zona 34, contato radar na colagem saindo por canal de voo 350. Zona 34, contato. Decolagem 2-0, pista 9-0, vento no 2-0 graus, 1-0 nós, ajuste 9-0, 2-0. Jogo 934. 934, cruzado de Jamo. Na 3900, está conforme a instrução de velocidade de altitude na posição 4 do separador de hotéis. Livre procedimento, chama estabilizado e ajuste na 020. Controle Salvador, uma boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato radar na decolagem, saída Salvo 1, na mesa de voo 360. Salvo 1, 360, quando possível, direto Lida, por gentileza. Obrigado, Lida, presente, Rio 5972. Direto Lida, agradece, 5972. Uno, número 4, chama sempre Recife, número 2685, caso negativo, número 5, 2645. Contrivisão 52, 25, chegar no meio de ano, desde sem inscrições para 4 hotéis, ajuste no 020, voltado. Dois, efetuando circo 230 por aproximadamente 10 milhas. Seguinte, 5972. Salvador, boa noite, Aracaju 24, cópia Aracaju. 6224, Salvador Aracaju, aguarde a cópia, ajuste no 020. Saída PUC Aracaju. Confirmando 6224, saída Conde. Para mais, desse mantenha no 050. Controle. Está encerrado desde o mês para a posição coral, chama o controle Léo e 120 decimal 6. Avenida 774, controle. Número 52, voidou, né? Número 22, chama sempre Recife, 1-25-1, caso negativo, 1-23-1. Recife 1251, negativo 1-23-1, Rio 5972, uma boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. 3600, completa sua canal 14 em 118 do sinal 95. 1995, obrigado, senhor. Até amanhã. Centro 1052, autorizada a descida para dois motéis, registro na 020, livre procedimento, no ponto está ligado. 3152, ação reportada estabilizada. Autorizado, pista no 0, no 30 graus, 10 nós, ajuste no 020. 020, livre pouso a 10, até 3300. 7432, não pode estar atrás. 4732 autorizado, alinhado e decolado, estamos 0, 130 graus, 129. Genédia Palau, no 0, a pista 4732. 4600, ingresso aqui do Juliette, com 5. Juliette, 5, 300. Como eles visitaram no lado aeronáutico, filho?